contribuindo pra você, pra te completar conforme Deus selou. E a emoção de ter você é um prazer, dom de Deus. Vou até você pra que você venha a mim, pra te completar conforme Deus selou. Que eu pudesse escrever.